3152, já está passagem no táxi ao Boeing, confirmando o Airbus 330 da Portugal e após ingresso via Juliette, gate 08. Ok, a gente após a passagem do colega na rede para o 08. Salvador, Delta Tango, Lima Kilo Bravo. Lima Kilo Bravo, vento 090 graus, 90 nós, vai prosseguir para pouso na pista no 0 ou no 7? Pista 1 no 7. Gente, Lima Kilo Bravo, modifica 3-0, livre base pela direita, chama o sinal no 7, Lima Kilo Bravo. Tomarei, bravo. Portugal 020, clear to line up and take off for runway 10, wind 080 degrees, 08 knots. Lima Kilo Bravo. Lima Kilo Bravo, livre pouso pista no 7, vento 080 graus, 06 nós. Grata, Kilo Bravo. Bravo, solo aos 34, prossegue para combate. Sim, Silva Kilo Bravo, estacionando frequência livre, uma boa noite. Portugal 020, airborne at 36, departure 120.8, boa noite. 20.8, obrigado, boa noite, Portugal 020. Et Alfa Vito, prossiga. O táxi está assistindo para ingresso na pista 17, Juliette Alfa Vitor. Juliette, Alfa Vito, livre ingresso, pistão no 7, reporte alinhado e pronto. Salvador, bom dia, voo 714. Bom dia, voo 714, tem livre pouso, pistão no zero, vento 080 graus, 10 nós. Livre pouso, não no zero, voo 714. Norte, Alfa Via, estamos em posição, tem tráfego agora na curta final da Mosé. Juliette, Alfa, Vitor, livre decolagem pistão 17, vento 080 graus, 08 mais. Sétimo 4, solo aos 41, livrando à direita, táxi via Alfa Juliette, gate 02. Alfa Juliette, 02. Foi Salvador, bom noite, 05. Aguarde cópia, bom noite, 05. Aguarda, qual seria a entrevista, por favor, Natal? Poucas e par. Desculpa, não entendi. Puca Zipar. Juliette Alfa Vitor, decola aos 41, controle Salvador 120, decimal 8, com boa noite. 208, boa noite, bom trabalho. 805, pronto, cópia. Pronto, cópia. Voo 1805, para Natal, autorizado nível 370, via Apesulu 10. Decolagem da pista 10, com primeira curva à esquerda. Na saída Puca, transição Zipar, controle Salvador 120, decimal 8, aciona 51, confirmando 5145, voo no 805. Natal, 370, Apesulu 10, decola 90, Puca, Zipar, controle 120, decimal 8, o transponder ficou no batido, é o voo no 805. Gol no 805, correto. Chame pronto para pushback e selamento. Gol 606, boa noite, estamos em alerta. Boa noite, Gol 606, livre pouso, pista 10, vento 090 graus, 109. Este livre pouso, Gol 606. Confirmar o vento da mesma pista, o 606? Confirme. Confirmar o vento? 1900 graus, 089, voo no 606, Telegram Gold. Obrigado. No 714. Meia, solo aos 48, livrando à direita, táxi via Alfa Juliette, gate 05. Direita, Alfa Juliette 05, mundo 606. Salvador, boa noite, 6258, Oceaner, passou, marca 2-0, baixou, estava no final 2-0. Oceaner, 6258, vento 090 graus, com 08 nós, livre pouso, pistão no zero. Depois 90, 6250. Autorizado, chame para táxi, voo no 805. Chamar a táxi, voo no 805. Tripulação, chefe de cabine. Oceanair 6258, solo 52, táxi via Alfa Juliette, gate 11. Alfa Juliette, 3152. São 3152. Informação em curso Alfa, ajuste 10 no 4. Pronto para cópia? São 3152 para Maceió, autorizado nível 330 via Upwisk 58. Decolagem da pista no 0 com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle Salvador 1-20-8, aciona 5146, TAM 3152. 330 autorizado para Maceió, para da 10, pela esquerda, Puca, Caju, APC-58-208-46. TAM 3152, chame pronto para o despeccionamento. Para o táxi, voo no 805 com 76 a bordo, alterna Fortaleza, 2:41. Voo no 805, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, reporte pronto, ajuste 104, voo no 805. Índia Alfa vai reportar pronto, voo no 805. 8805, a linda cola, pistola 0, vento 090 graus, 10 nós. A linha, pistola 0, vou. Torre Salvador, boa noite, azul 4062. Boa noite, azul 4062, mantenha aproximação, aguarde pistão no zero livre. Estou sentindo a aproximação, azul 4062, final de 11. Gente. Dan 3152, autorizado, chame para o táxi. Gente.